Comandador, bom dia, Oxanã 6225, ao portão número 7, ciente da informação Eco. Oxanã 6225, Eco, confere, autorizado, Serra Brava, Cabo Romeu, via Pesluna 7, nível 380. Decolagem pistão 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Transponder 5040, controle Salvador 1, 19.35. É autorizado, Brasília no 380, via Pesluna 17, decola da 10 com curva direita Arbor, Elefa. 5040 no transponder, 19.35 ao controle, Oxanã 6225. Cortejamento correto, chame pronto para o estacionamento, Oxanã 6225. 6225. 63, Galeão, autorizado via P9B857, nível 360, série da Laser Irume. Curva direita após decolagem, transponder 5050. Estacionamento Gondola 963, chame para pushback acionamento. Gondola 9-35, confirmando 5050 no transporte. 62 do Nuno, Salvador Salvador. Aguarde a visualização. O 1963, autorizado para o chuveiro de acionamento, resposta pronta para o ataque. Posicionar 6211, pronto, cópia. Posicionar 6211, autorizado para o Galeão, nível 360. Saída, via Upper November 857, decola da pistão no zero, com curva à direita, saída da Léo, da El Leda e Rumi. Transponder 5044, frequência do controle 119.35. Oceané 6211, no aconselhamento correto, reporte pronto para acionar. Salvador, é o voo 9963, com 155 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, alternando Campinas. Pronto para o ataque. Voo 9963, taxi autorizado, para ponto para pistão no zero, via taxiway Índia. Quando for o chame torre, 118.95, ajuste 10017. Via pátio e Índia até o ponto de espera da 10, lá torre. 182.95 com 1097, 1.9 metros. Salve Salvador, bom dia, bom 865, informação Foxtrot, Portão 9, autorização Brasília. Gol 1865, Salve Salvador, informação em curso Foxtrot, aguarde autorização. Quem tem informação agora? Torre Salvador, bom dia, gol 1963, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Sente o gol 1963, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 1963. É, 62 11, para pushback acionamento na 25. Posicionamento 62. Confirme? 62 no 1, 5, pushback acionamento. Posicionamento 62 no 1, autorizado pushback acionamento, aguarde pronto para o táxi. Voltará. Solo Salvador, bom dia, Azul Alfa e aqui Índia. Azul Alfa Yankee India, São Salvador. Bom dia, seu Alfa Yankee India. Está no pátio 3, solicita reboque para a posição também 3 do pátio principal. Copia agora. Azul Alfa Kindle, ciente. Copia agora. Alô, muito bom dia, hoje é 6225, para o pushback acionamento do portão na ponte 7. Hoje é 6225, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback acionamento para o táxi, 6225. Já está pronto para o pushback de acionamento posição 9, aguardando a autorização. O 1963 decolado aos 29, chama agora o controle 1-19-35, tem um bom voo. 1935 com o Mondial. O 1865 autorizado para Brasília, nível 360. É, via Upper Zulu 17, decola pistão 10, com curva à direita, saída árvore, transição elefa, transponde a 5054, sequência do controle 119.35. Nível 360, decola da 10, direita, árvore elefa, Upper Zulu 17, 5054, aciona 1935, gol 1865, pronto para iniciar, pushback acionamento. Gol 1865, treinamento correto. Está autorizado para o chuveiro acionamento, reporte pronto para o ataque. Livre chama ataque com 1865. Ataque da Sané 6211, com 3 horas e 50, alternando com 15 OB, 650 e 3153. Sané 6211, vai ser autorizado para o ponto de espera. Ponto de espera pistão no zero, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-7. 27, no táxi, ponto de espera 295, chame 62, 11. Papa Romeo, Whisky, Lima Vito, São Salvador. Romeo, Whisky, Lima Vito, prossiga. Whisky Lima Vito, ciente, confirme horário. Victor, ciente, vou verificar, aguarde. Solo Salvador, Alfa e aqui, deu alguma previsão para a gente levar? Azul, Alfa Yankee Índia, autorizado a reboque até a saída do pátio 3. Chame para ingresso no pátio 1. Afirmativo, então, autorizado até a saída do pátio 3, chamará para ingresso ao pátio principal Alfa Yankee Índia. Obrigado. Pené 6225, táxi autorizado para o ponto de espera fiscal no zero, via taxiway Índia. Quando o ponto chame torre 118, décima 195, ajuste 1017. 1865 para o táxi, 174 a bordo, alterna Uberlândia, 3 horas e 10. Bom dia, Sané 62, 11, Ponte Vera está pronta. Gol 1865, táxi autorizado para o ponto de espera pista 10, via taxiway Índia, ajuste 10017, quando pronto chame torre 118, décima 195. Civi táxi, pista 10, via taxiway Índia, na 1895, bom dia, gol 1865. Roxanel 6225, ponto de espera, pronto, recorde. Roxanel 6225, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Manter cabeceira 1-0, Victor, pronto, cópia. Autorizado do local, Salvador, Salvador, corrigindo, para Veracruz. Decola pistão no 7, primeira curva direita, inicialmente ingressa no corredor Axé, a 1 mil pés. Controle 199.35.0123 no sistema. Né? Controle 199.35. Que em Mavito, o cotejamento correto, acione e chame pronto para o táxi, táxi 5. É o Golf XR Romeo? Oi, Salvador, bom dia, Gol 865, pode para pronto. Posição 5 Lima, do pátio 3 para reboque, posição 1-0 do pátio 1. Golf, X-Ray Romeo, autorizado táxi para posição 1 no pátio 1. Ok, autorizado reboque Golf X-Ray Romeo para posição 10 do pátio 1. Mantendo a escuta, Golf X-Ray Romeo. Golf X-Ray Romeo, corrijo, autorizado reboque, para posição 10, pátio 1. Clima Vitor, para o táxi torre 118.95, ajuste 1017, são dois agora. Gente, com 3 agora, vamos voltar. Whisky Lima Vito, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Ocean M2225, decolado aos 4-0, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. Romeo Whisky Lima Vito, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Uno 865, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Iniciando decolagem, gol 1865, pista 10. Decolado aos 4-4, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. 135, bom trabalho, bom 865. Gente, Papa Romeo Whisky Lima Vito, autorizado a decolagem pistão no 7, vento calmo. Meu Whisky Lima Vitor, decolado aos 4:30, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. Chamar o controle 119.35, obrigado, bom dia. Alto Salvador, é o Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, Alto Salvador. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da remota 14 para o gate 09 aqui no pátio 1. Mike X-Ray Delta, confirme posição. Estamos na remota 14, na remota aqui do pátio 1, e o gate é o 09. X-Ray Delta, ciente, guarde. Barra Romeu, Whisky Golf Oscar, São Salvador. Prossiga. Barra Romeu, Whisky Golf Oscar, aguarde. Azul 5003, São Salvador. Formação em curso, Foxtrot, agora em copa. Alfa Romeo, Whisky Golf Oscar, Santo Cópia. Alfa Romeo, Whisky Golf Oscar, autorizado Macaúbas, nível 080. Via rota direta, na cola pista 17, curva direita, saída árvore, direto. Transponder 1022, para esquecer do controle 119-35. Whisky Golf Oscar, aconselhamento correto. Confirme posição. Salvador, Mike X-ray Delta. Romeu, Whisky Golf Oscar, reporte estacionamento. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar, ACN, chame para o parque. São Salvador, Mike X-ray Delta. Mike X-ray Delta, São Salvador. Tem uma previsão pro reboque? Mike X-ray Delta, autorizado reboque, posição 441 para posição 0941. Golf Oscar, corrija o transponder para 1022, chame torre 118-95, confirme POB autonomia. É, corrijo 0122. Correto, ajuste 118, bom voo. Whisky Golf Oscar, bom dia. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 17. 649 à torre. Gol 1649 na escuta da torre. Romeu, nível 320, via São Pedro Lu 10, decola pista 10 com curva direita, saída da El Leda, após Mótica, transponder 5103, frequência do controle 119.35. Meu uísque Golf Oscar autorizado, ingresso, táxi, via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. No solo 59, libere a direita, solo 121, decimal 1. 21, não, obrigado. Solo Salvador. Bom dia, gol no 649, livrando a sua escuta. Gol no 649, solo Salvador. Prossiga no táxi. Alfa, Júlia. Portão 06. Juliette, posição 6, 649.